Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rumo nas Ondas da Universitária. Com esta noite, António? Esta noite temos um programa com sugestões literárias que convidam, de facto, a uma ótima leitura. E de todos os livros referidos no programa desta noite, aconselhamos vivamente O Meu Portugal, um livro infantil que poderá servir de manual para todos os jovens estudantes do ensino básico, O Meu Portugal, de José Jorge Letria, uma edição de Dom Quixote. Temos também um livro de crónicas muito bem escrito, onde a língua portuguesa é tratada com carinho e sensibilidade, A Avenida Paulista, de João Pereira Coutinho, uma edição quase, e o grande romance desta semana, O Assassínio, de Jesse James, pelo cobarde Robert Ford, de Ron Hanson, uma edição Magnólia. Boa noite e melhores leituras. Começamos, como é habitual, o panorama desta semana com literatura infantil, O Meu Primeiro Portugal, de José Jorge Letria e ilustrações Henrique Caiate, uma edição, publicação Dom Quixote. José Jorge Letria é jornalista, poeta, dramaturgo, ficcionista e autor de literatura infantil-juvenil, com obras premiadas em Portugal e no estrangeiro. Foi vereador da Cultura da Câmara de Cascais entre 1994 e 2002. É pós-graduado em jornalismo e mestre em estudos da paz e da guerra, autor e animador de programas de rádio e televisão e atualmente é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Henrique Caiate é designer e ilustrador com trabalhos em múltiplas áreas que vão desde a imprensa à literatura. Pátria. Sob a definição da minha infância. Mas o tempo apagou as linhas que no mapa da memória a mestra palmatória desenhou. Hoje sei apenas gostar de uma nesga de terra debruada de mar. No início de mais um ano letivo, é editado este livro que irá, estamos certos disso, ser de grande utilidade pedagógica e didática para muitos professores e alunos. Mas, acreditamos que será um exemplar a acrescentar à longa lista do Plano Nacional de Leitura, o chamado Ler Mais. E isto porquê? José Jorge Letria conta a história, a vida, o percurso de Portugal, onde as palavras pátria, povo, saudade, passado e destino são a chave e a âncora para o entendimento e compreensão deste país. O autor coloca a narrativa na primeira pessoa. Maior proximidade e um afeto resultantes disto. E este personagem, que é Portugal, vai interpelar cada pequeno leitor como se o conhecesse há muito tempo. Por outra, é um grande amigo, mais velho, que se dirige ao pequeno leitor com muita ternura. Assim, vai dizer-lhe que nasceu em Guimarães, num castelo, berço e casa durante muitos anos, em 1143, que transformou um condado herdado do pai em reino com vontade férrea e talento político. Seguindo a narrativa, ficamos a conhecer os sonhos transformados numa realidade concreta. As viagens dos descobrimentos, os grandes poetas portugueses desde Camões, Jorge Sena, Miguel Torga, até Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. A riqueza e a pobreza de Portugal, os seus imigrantes. Amália, José Afonso. Há também os grandes reis portugueses, Dom João I, Dom Manuel I, Dom Pedro IV, rei e imperador do Brasil, Humberto Delgado, Aristides de Sousa Mendes, o grande homem da Segunda Guerra Mundial, solidário e leal com a tragédia dos outros. E não podia faltar, como é fácil de perceber, o 25 de Abril, a liberdade retomada. Há também os grandes artistas, os cientistas, os grandes atletas, e é Portugal que os faz festejar e se orgulha deles. Eu chamo-me Portugal e sou a tua casa e a tua pátria. Enquanto eu existir, nada deves recear. Se te apetecer, podes apenas chamar-me pátria, porque eu sou, ao mesmo tempo, teu pai e tua mãe. E se Portugal é masculino, pátria é feminino. Depois a criança afasta-se, que é tempo de ir brincar, e eu viro-me para o mar, meu vizinho e companheiro de sempre, e peço-lhe, por favor, dê o mundo as voltas que der, ajuda-me a cumprir esta promessa que acabo de fazer. E à maneira de quem persegue a rima, vejo a criança em direção ao horizonte a correr. E agora que me despeço, já cansado de uma tão longa fala, apetece-me deixar-vos com os versos de Luís de Camões a abrir os Lusíadas, pois essa é uma maneira de vos dizer que, por mais longe que chegue, existe sempre a lembrança do mar para me trazer de volta. Com este pequeno livro, José Jorge Letria alcança um objetivo. Com muita sensibilidade e criatividade, coloca nas mãos de todos os educadores um precioso manual onde a história de Portugal se revê e renova de modo a interessar aos nossos pequenos estudantes. É um livro fundamental. Continuamos com Literatura Juvenil. É um Passo do Céu, de Anna, edições MHJ Editores. Anna nasceu na Coreia e, acompanhando os seus pais imigrantes, cresceu em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos da América. Estudou e formou-se no Amherst College e obteve o mestrado na Norwich University. É professora de inglês e história e vive no Vermont, onde continua a escrever. Um Passo do Céu é o seu primeiro romance, tendo-lhe sido atribuído os seguintes prémios: 2001 National Book Award Finalist, New York Times Book Review Notable Book, entre outros. Onde fica Miguk? Posso continuar a ver Jumi? Uma faz-me uma festa no cabelo. Não, Yongju. Miguk fica muito para lá do oceano. Temos de viajar num avião que voa no céu para chegarmos lá. Não creio que possas voltar a ver Jumi durante bastante tempo. Uma levanta-se devagar. Ai, Gu, diz ela, como sempre quando as pernas lhe doem de estar muito tempo sentada. Eu continuo sentada. Estou a pensar que se não vir a Jumi todos os dias, ela irá arranjar uma nova amiga. Alguém que não seja bebê. Talvez aquela menina nova com os dentes castanhos e manchados. E a minha casa? Quem irá tomar conta da minha pequena casa, que é tão aconchegante? A ideia de deixar Jumi e a minha casa à beira da praia faz-me sentir uma dor no coração, como se alguém lhe estivesse a espetar um pau. Ai, ah! Mas depois os meus olhos levantam-se para o céu e penso no voo para o alto, alto, alto. Agora já sei para onde vamos. Apetece-me andar às voltas, abanar a cauda como faz Michi. Deus está no céu. Miguk também deve ficar no céu e eu sempre quis ir para o céu. É como diz a Bíblia. Todos aqueles que amam a Deus irão um dia para o céu. Amo-te, Deus, suspiro. No céu, temos de usar o vestido do domingo todos os dias para ficarmos bonitas para Deus. Jumi deve estar zangada porque gostaria de estar no meu lugar. Jumi gosta de estar sempre bonita. E a uma dela, só a deixa arranjar-se bem para ir à igreja. O que espanta com este romance, e aqui funcionam as leis do marketing, é o facto de nunca ter aparecido em nenhuma recensão crítica na imprensa portuguesa, pelo menos que seja do nosso conhecimento. Aqui, a um passo do céu, como já se percebeu, é um mundo da imigração, do desenraizamento cultural, social e económico que aparece como pano de fundo. O romance inicia-se num ambiente de felicidade familiar, os prazeres que acompanham uma pequena família num ambiente acolhedor e íntimo. No entanto, as necessidades económicas, os desafios para um melhor futuro e a ânsia do desafogo material levam esta pequena família coreana a emigrar para o Eldorado, no caso, os Estados Unidos da América. Aí, deslocados de tudo e de todos, só contam com o auxílio da pequena comunidade de origem, vão atravessar desafios e dramas de toda a ordem. Dificuldades linguísticas, alojamento precário, trabalho violento e, acima de tudo, solidão, uma grande solidão. Os meus olhos piscaram duas vezes, com força, como se não pudessem acreditar que aquelas flores brancas e amarelas estivessem em cima da mesa. Tiro os sapatos e tento ir para o meu quarto. Vem cá, diz Gomo. Dirijo-se às flores. Estou tão assustada que os meus dedos dos pés encaracolam-se na carpete. Que quer isto dizer? Pergunta Gomo, agitando um pequeno cartão branco. Por que lamentam eles a nossa perda? Apesar de já cá estar há muito tempo, o inglês de Gomo não é lá muito bom. Olho para a carpete cor de laranja e fixo os meus olhos nos fios que saem por entre os meus dedos. Pensa, pensa. Olho para Gomo e saio-me de jacto. Perdi concurso ortográfico minha escola, fiquei segundo. Fala em coreano, diz Gomo. Ela gosta de falar coreano na nossa casa, pois em casa dela o tio Tim quer que ela fale sempre inglês. Quer que Gomo aprenda a falar bem como a família dele. Gomo diz que estar sempre a falar inglês dá-lhe dores de cabeça. Perdi o concurso de ortografia na escola. Fiquei em segundo lugar, disse eu. Segundo lugar? Mas isso é uma boa notícia. Não é uma perda. E a tia Uma e o teu pai Apa vão ficar muito contentes. Flores pelo segundo lugar é muito simpático, diz Gomo. Cerro a minha pasta dos livros com todos os carinhos e o cartão especial de Miss Sheldon contra a minha barriga e começo a recuar devagar em direção à porta. Tento procurar os sapatos com os pés. Quando os encontro, grito para Gomo. Vou brincar lá para fora. Não quero responder a mais perguntas. Tenho de esconder os carinhos e o cartão. Caso contrário, arranjo sarilhos por ter mentido. Mas o mais terrível é a vergonha de se ter uma origem diferente, levando facilmente à humilhação, à degradação pessoal, escondendo dos outros a origem humilde, o trabalho degradante, o esforço continuado. A nossa protagonista, Yang Ju, faz todo o seu percurso junto de uma elite social e económica e a única defesa é esconder, esconder sempre, esconder até ao absurdo as suas origens e a sua condição miserável de imigrante. Afundo-me na cadeira e digo, e quando não tinha dinheiro para o almoço, ela emprestou-me. O quê? Uma para de cortar a meio do movimento a faca suspensa no ar. Nada, digo rapidamente. Que disseste, Yongju? Uma branda a faca no ar. Coço o queixo, olho para o teto, suspiro. Quando não tinha dinheiro para o almoço e ficámos sem pão a semana passada, pedi dinheiro emprestado a Amanda. Yongju, como pudeste fazer uma coisa dessas? Grita Uma, pousando a faca. Pediste dinheiro à Amanda? Pergunta Uma. Sim, digo eu. Ela é minha amiga e disse que me emprestava. Agora deve-lhe um favor. Uma encosta a anca ao balcão. Não lhe devo favor nenhum, Uma. Vou pagar-lhe o que lhe devo. Yongju, não te ensinei a não pedires nada emprestado. Não te ponhas em situação de favor com ninguém. Percebe-se a raiz autobiográfica do romance. É fácil associar a autora à protagonista, mas o lirismo, a ingenuidade, o acreditar piamente na realização dos sonhos, tornam, a um passo do céu, uma grande descoberta literária que nem algumas hesitações ficcionais, nem um moralismo latente impedem de nos maravilhar perante esta singela poeticidade vinda do Oriente. Eu bebi sem cerimónia o chá à sombra uma banheira decorada num lago de champô e dormi como uma pedra que mata. Senti as nossas vidas separadas, aquário de ostras cru. Anali, Anali, meu lótus azul, ópio do povo, jaguar perfumado, tigre de papel. Anali, Anali, num lótus azul, nada de novo, poente queimado, triângulo dourado. Se ela se põe de vestidinha, parece logo uma princesinha num trono de jasmim. E ao ouvir-me, embora em verde tónico, do país onde fumou. triângulo dourado. São unhas que gravam as unhas que gravam. Continuamos com o romance de Kitty Sewell, Armadilha, edições Bertrand. Kitty Sewell nasceu na Suécia, estudou em Espanha e migrou para o Canadá no final da adolescência. Depois de ter gerido uma imobiliária no Canadá, formou-se em psicoterapia e, mais tarde, tirou um curso de escultura. Ainda mais tarde, foi viver para o País de Gales e para a Espanha, onde se dedica à sua grande paixão, para além da literatura, claro está, que é a natureza. Este é o seu primeiro romance. Lá ao longe estava o urso. Devia ter ouvido o sentido da sua presença e desviara-se da rota que seguira. Agora perseguia-os. O triângulo de pontos negros constituído pelo nariz e pelos olhos do animal cedo se tornou visível sobre a claridade pardacenta. Estavam fixados no rapaz e na cadela, no que, sem dúvida, era uma bem-vinda visão de alimento. O rapaz permanecia imóvel, com toda a sua energia instantaneamente esvaída e os joelhos a tremer. Sentiu uma súbita vontade de urinar. A imagem do urso tornava-se a cada momento mais e mais nítida. Aproximava-se deles no seu pesado andar característico. Os seus movimentos eram deliberados, mas não manifestamente agressivos. Tampouco se mostravam cautelosos ou intencionais, apenas decididos. O urso era anormalmente grande, mas a magreza do inverno aparecia claramente através do pelo e do amarelo pálido. O que finalmente pôs em ação o rapaz foi um som que cruzou o silêncio entre eles, o da respiração áspera e babosa do faminto animal. Dentro da grossa luva, os dedos do rapaz remexeram-se desajeitadamente no seu bolso à procura da pistola de foguetes da sinalização. Tinha as mãos a tremer. Enquanto a carregava com os foguetes e berrava freneticamente à cadela para que ela deixasse de puxar a trela e de dar saltos, podia tê-la soltado, mas ainda tinha esperança de que os seus grunhidos e latidos afugentassem o urso. Com o verão a fazer as suas despedidas e ainda sem as grandes novidades da rentrée, temos este excelente romance, com laivos de policial, para nos preparar para as leituras mais exigentes que aí virão. A ação, de Armadilha, passa-se em dois planos narrativos. Na atualidade, no País de Gales, em 2006, em que um médico, jovem médico, recebe uma carta do Canadá. O médico chama-se David Woodruff e é confrontado com uma possível paternidade, ainda por cima gêmeos, quando, por razões pessoais, teve que exercer medicina nas zonas mais meridionais, próximas do Círculo Polar Ártico, em Moose Creek, no ano de 1992. Kitty Sewell faz deslocar rapidamente a narrativa para os tempos de juventude de David Woodruff, onde será confrontado com uma realidade completamente estranha. Médicos à deriva e completamente arrasados, os últimos esquimós com os seus rituais pagãos, uma natureza bela, mas violentamente hostil, ódios carregados de violência, mais uma vez, e duas personagens extraordinárias. A enfermeira Sheila Haley, a mãe dos gêmeos, e o Yarazuk, uma escultora índia. No meio destes personagens todos e deste conflito intenso, Isabel, especuladora imobiliária e arquiteta, que perante a recusa de David em reconhecer a paternidade, o abandona. Com um enigma a resolver, como foi possível ser pai sem saber, David mergulha num mundo carregado de violência e ódio, onde a vida humana é arrastada até à exaustão do sofrimento. O Yarasuki e Charlie estavam à sua espera. Aguardavam a sua chegada e tinham visto ou ouvido o avião à distância, apressando-se a ir até ao aeródromo para o receber. Saltou do avião e correu para eles e subitamente apercebeu-se que não encontrava palavras para lhes dizer. Ficaram os três a olhar uns para os outros, a estudar com curiosidade os traços daquele ou daqueles que não conheciam ou que já não viam havia muito tempo. Não pareciam ter pressa de trocar cumprimentos ou de entrar em explicações. David, por fim, aproximou-se de Uyarasuke e deu-lhe um rápido abraço. Em seguida, apertou a mão do rapaz com a sua, ainda envolta em ligaduras. Charlie era um jovem bem construído, bastante alto para a sua idade. De imediato, David reconheceu algo de si próprio. Uma indefinível semelhança naquele rosto de uma beleza surpreendente. Tinha os olhos da mãe, negros e ligeiramente oblíquos, de aspecto oriental, tal como as maçãs do rosto, mas a boca e a testa eram as de David. O cabelo, preto como a noite, encaracolava-se nas têmporas, característica muito própria de David. Quando ele esboçou um súbito sorriso, David devolveu-lhe, reconhecendo-se nele. Quaisquer dúvidas que ainda pudessem subsistir ficaram instantaneamente dissipadas. Aquele era o seu filho. Kitty e Sewell constroem um romance ágil, sem quebras narrativas. Os retratos psicológicos, embora leves, servem para mostrar que, apesar da globalização, há regiões terrenas, neste caso no Canadá, onde a sensibilidade ainda é possível, e Charlie e Yarazuke aí estão para o demonstrar. Um excelente romance. No panorama desta semana temos um livro de crónicas de João Pereira Coutinho, Avenida Paulista, Edições Quasi. João Pereira Coutinho nasceu em 1976, é colunista do Expresso, onde mantém uma crónica semanal, e do diário brasileiro Folha de São Paulo. É formado em História, variante História da Arte, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Possui também uma pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Católica Portuguesa, onde é docente. É autor também de Vida Independente, 1998 a 2003, recolha de artigos que escreveu para o semanário do mesmo nome, Independente. Avenida Paulista é o seu segundo livro de crónicas. E o produto foi melhorado pela mão invisível da competição hormonal. As portuguesas, dispostas a não perder a sua cota de mercado, deixaram que o jardineiro entrasse lá em casa com tesouras de poda, pronto para cortar a relva florestal. Subiram-se saias, desceram-se decotes. Os portugueses descobriam, atónitos, que as suas mulheres também tinham formas de mulheres. Conheço casos de amigos que, de um dia para outro, concluíam que o irmão afinal era uma irmã. E com a passagem de anos e a chegada de mais mulheres brasileiras, beleza e mulher portuguesa passaram a rimar nos nossos dias subitamente líricos e solares. Já não havia uma única mulher bonita a cruzar os céus dos nossos dias e capaz de alimentar conversas entre machos durante noites e noites de insónia febril. Havia uma mulher bonita todas as horas, em todos os lugares. Hoje, difícil em Portugal é não encontrar uma mulher bonita. O cenário já cansa. E nós, homens, sonhámos até, por motivos perversos e ligeiramente patológicos, vislumbrar uma feia. Só para descansar o olhar e arrefecer o corpo martirizado. Inútil. Mesmo as feias têm um certo encanto, a sensualidade real de quem compensa a ausência de formas com algum interesse de conteúdo. Há quem afirme com maior dos à vontades que Portugal nunca foi um país de cronistas. A boatade, é disso que se trata, talvez transporte um objetivo, acicatar o amor próprio dos nossos cronistas e que eles, desenfreadamente, desatem à escrita para desmontar a falácia. Ora, como se sabe, houve e há bons cronistas em Portugal. Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, o maior de todos, Fialho de Almeida e, já no século XX e XXI, Vítor Cunha Rego, lhe seja feita justiça, Eibi Cotter, vulgo José Cotileiro, e Ferreira Fernandes, de facto o maior de todos, com a sua crónica diária na imprensa. O que não houve nunca, e aí estamos de acordo, foi uma escola em contínuo, com mestres e seguidores. Ou seja, há um cronista, acutilante, ferino, irónico, o estilete apurado e violento, mas não há continuadores. Por outra, grande parte da crónica portuguesa é séria, cinzenta, distante, carregada de política, doutrinária e que se leva ainda por cima demasiado a sério. O que é, convenhamos, um caso sério. João Pereira Coutinho tenta ligar as duas margens do quotidiano. É político, proselitista, é imensa a bibliografia que apresenta sempre nas suas crónicas e lida, supõe-se, cosmopolita e de tradição anglo-saxónica, não nos admiramos que os seus cronistas favoritos sejam Hart Buchwald, o lendário cronista do Washington Post, e Geoffrey Bernard, também ele lendário, na Spectator de Londres, herdeiros, talvez, do grande Joseph Mitchell. Para além desta tradição anglo-saxónica, João Pereira Coutinho é conservador e cínico bastante para nos fazer desconfiar. Conhecemos muito bem aquela boutade, ainda por cima, anarquista de direita. Por outro lado, e é aí o seu grande interesse e criatividade, atingindo o sublime, é nas coisas do nosso imediato, da nossa vidinha, como o cinema, a arte, os hábitos e costumes, os tiques saloios e pedantes, que se revela João Pereira Coutinho, de facto, único. Agora recordo. Nos bancos da faculdade, a turma esperava pelas indicações bibliográficas para o semestre. Introdução à História da Arte, eis o título da disciplina. E o professor, com total seriedade, informando os alunos que só havia um livro verdadeiramente obrigatório, a Bíblia. A turma ouviu o conselho e abriu a boca de espanto. Bíblia. Sim, a Bíblia. Sem o conhecimento do Antigo e do Novo Testamentos, mas também sem alguma intimidade com outros textos religiosos, a vida dos santos e mesmo os textos apócrifos, era inútil tentar entender a história da arte do Ocidente. Se a história da arte deixa uma lição aos artistas de hoje, é que não existe verdadeira novidade, sem um entendimento da tradição, sem esse sentido histórico que, para usar as palavras de T.S. Eliot, leva alguém a escrever, ou pintar, ou a esculpir, como se a literatura ocidental estivesse presente no momento presente. Porque só esse entendimento permite uma verdadeira continuidade, ou uma reformulação, ou até uma ruptura com o passado. A criação do vazio, típica de adolescentes, apenas produz grande parte da arte adolescente que ocupa os nossos museus ou as nossas estantes privadas. Com uma criatividade imensa, a ironia na sua máxima dimensão, tal um individualista rindo-se do mundo e da sua pequenez, Avenida Paulista é um poderoso exercício literário que não se esgota na primeira leitura. É absolutamente recomendável. Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver passar. Rio de Janeiro, gosto de você. Gosto de quem gosta deste céu, desse mar, dessa gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de amor e um amor estava em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. E no poema que eu fiz tinha alguém mais feliz. Thank you. policial desta semana, Os Elefantes Têm Memória, de Agatha Christie, edições ASA. Agatha Christie, de seu verdadeiro nome Agatha May Clarissa Miller, nasceu em Turkey, Inglaterra, em 1890. Durante a Primeira Guerra Mundial foi voluntária num hospital e depois como funcionária de farmácia e num dispensário. Esta experiência foi fundamental não só para o conhecimento dos venenos e preparados que irão figurar em muitos dos seus livros, mas também para a própria concepção da sua carreira na escrita. Autora de cerca de 300 obras, romances de mistério, poesia e peças para rádio, viu o seu talento e papel na literatura oficialmente reconhecidos em 1956, quando foi distinguida com o Commander of the British Empire. Em 1971, a Rainha Isabel II consagrou-a com o título Dame of the British Empire. Em 2000, a 31st Boucher and World Mystery Convention considerou-a a melhor escritora de livros policiais do século XX e os livros com Hercule Poirot a melhor série policial do século XX. A primeira coisa que lhe queria perguntar, embora tenha a certeza que sim, é se tem uma afilhada chamada Celia Ravenscroft. Oh! Exclamou Mrs. Oliver, agradavelmente surpreendida. Achou que com uma afilhada ainda era capaz de se aguentar. Tinha bastantes afilhadas e até afilhados. Havia alturas, era obrigada a admitir, à medida que os anos iam passando, em que não conseguia lembrar-se deles todos. É claro que tinha cumprido com as suas obrigações, como sendo mandar brinquedos aos afilhados pelo Natal, quando eram pequeninos, visitá-los, a eles e aos pais, ou receber a visita deles enquanto cresciam, ir buscar à escola os rapazes e também as raparigas, para darem uma volta. E depois, quando chegavam as datas importantes, o 21º aniversário, em que uma madrinha tem de fazer o que é preciso, mostrar que o faz e fazê-lo de uma maneira elegante, ou o casamento, que implicava o mesmo tipo de presente, financeiro ou outro. Depois disso, os afilhados iam-se mais ou menos afastando de nós. Casavam ou iam para fora, para países estrangeiros, missões estrangeiras, iam frequentar escolas estrangeiras ou então integravam-se em projetos sociais. Fosse como fosse, desapareciam, gradualmente, das nossas vidas. Ficávamos felizes se por acaso os reaparecessem de repente no nosso horizonte. Mas tínhamos que nos lembrar quando é que os tínhamos visto pela última vez, de quem eram filhos. O que é que levara a sermos escolhidas para madrinhas? Celia Ravenscroft, disse Mrs. Oliver, fazendo um esforço. Claro, claro, sim, com certeza. Com um enigma mais ou menos sólido, os romances da série Hercule Poirot, e pouco mais haverá ainda a dizer, se é que já não foi tudo dito, servem para mostrar um mundo de hipocrisias veladas, de moral equívoca, onde os conflitos e dramas humanos adquirem a sua violência de uma forma difusa, esbatida e até poeticamente cínica. É o caso deste, Os Elefantes Têm Memória. Há uma personagem central a toda a trama. Mrs. Ariadne Oliver, uma velha romancista, e aqui a ligação à própria Agatha Christie, e temos, como se percebe também muito facilmente, Ariadne encerra consigo a ironia de um nome e já a pronuncia o melhor. Em vez de construir, vai, ao contrário, deslindar a teia do silêncio que rodeia um acidente trágico. Num jantar da sociedade elitista inglesa, a velha aristocracia sempre presente é interpelada por Mrs. Burton Cox, que deseja saber tudo sobre Celia Ravenscroft, futura nora. Bastante incomodada, recorre aos serviços de Hercule Poirot para deslindar o mistério. Qual a causa e o motivo para a morte trágica de um oficial inglês reformado, da sua mulher e da sua cunhada? Este acidente ocorreu à beira-mar. Todos os três mortos a tiros. Porquê? Foi um crime de amor ou, pelo contrário, um assassínio a sangue frio? Não, não estava. Podia estar, já que eram da mesma idade, mas não. Acho que estava num sítio completamente diferente, em Inglaterra. Não tenho a certeza. Acho que a gêmea Dolly, que encontrei uma ou duas vezes por acaso e que, como é óbvio, na altura era igualzinha a Molly, isto é, ainda não tinham começado a tentar ser diferentes, com penteados diferentes e essas coisas que as gêmeas costumam fazer quando crescem. Acho que a Molly gostava muito da irmã Dolly, mas não falava muito dela. Tenho a impressão, hoje em dia, porque na altura não, de que a irmã devia ter um problema qualquer. Lembro-me de que houve uma ou duas vezes que referiram que ela estava doente ou que tinha ido a algures fazer uma cura. Algo assim. Lembro-me que cheguei a pensar que seria aleijada. Uma vez uma tia levou-a a fazer uma viagem de barco para ver se melhorava. E abanou a cabeça. Mas não me lembro bem. Apenas percebi que a Molly gostava muito dela e que gostaria de a ter protegido, fosse como fosse. Acha que isto é um disparate? De maneira nenhuma, disse Hercule Poirot. Houve uma altura, acho eu, em que ela não queria falar da irmã. Falava da mãe e do pai. Penso que gostava deles de maneira normal. Lembro-me de que a mãe veio um dia a Paris e levou-a a dar uma volta. Era uma mulher simpática. Não era nada de especial, nem muito bonita. Era simpática, calma, meiga. É estas e outras questões que a conjugação de interesses vai juntar Hercule Poirot e Ariadne Oliver. O primeiro, por mais um desafio à sua brilhante inteligência, e a segunda, como os velhos elefantes do próprio título do policial, vai recorrer à sua memória inesgotável para tentar compreender e perceber a dimensão da tragédia. Como quase sempre, com os romances policiais de Agatha Christie, é um brilhante exercício e uma leitura obrigatória. A proposta fora de portas desta semana vai para um livro em língua francesa, Shakespeare and Company, de Sylvia Beach, edições Mercure de France, Paris. Há quem afirme que para se conhecer a história literária de um país, há que primeiro se debruçar e analisar a história das suas livrarias. Depositárias de uma vivacidade cultural, espaços do saber, primeiros garantes de uma transmissão textual, as livrarias são testemunhos e exemplos privilegiados, pois o seu papel ultrapassa, pelo menos deveria ultrapassar, e muito, o mero espaço de venda a retalho. E isto porquê? Segundo a autora Sylvia Beach, um livreiro é, repetimos novamente, pelo menos deveria ser, um historiador, um vigia, um orientador, um transmissor do gosto e da cultura. Sabe-se que até ao século XIX, o livreiro era também editor, comprador e imprimindo e vendendo os seus manuscritos escolhidos. Esta tradição ainda durou durante bastantes anos. Um desses editores era Adrien Mounier, com a sua livraria La Maison des Amis des Livres, na Rua de l'Odéon, onde dava visibilidade a todas as vanguardas da época. Vendia vers e prose, e foi para comprar esta revista que Sylvia Beach, americana, se encontrou com ela. Conquistada pela simpatia da Adrienne, Sylvia Beach decidiu abrir a sua própria livraria em Paris. Foi assim que, a 19 de novembro de 1919, nasceu a Shakespeare and Company, a vizinha americana da Maison des Amis des Livres. E é essa a história que nos é aqui contada pela própria Sylvia Beach. Por aí passarão Gertrude Stein, Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e também Paul Valéry, entre outros. Foi uma pequena revolução, como se sabe. Por este sítio passaram autores com os seus ódios, desesperos, angústias, mas também com os seus manuscritos e as suas obras-primas, de que é exemplo maior o facto de Sylvia Beach ter sido a primeira pessoa a entusiasmar-se com o Ulisses James Joyce, rejeitado por toda a gente do mundo editorial e literário. Sylvia Beach editou o grande romance sem ter um cêntimo. Fica para a história o primeiro dia da grande obra na montra da sua livraria e, mais ainda, o modo como Sylvia Beach se tornou a protetora e editora de James Joyce, que chegava todos os dias à Shakespeare and Company pelo meio-dia. Sabemos tudo isto e muito mais pela reedição desta obra espantosa, que mostra muito da história literária francesa e mundial. Os livreiros, se é que os há, dizem muitas vezes que, se queremos ficar mais ricos, o negócio dos livros é o último a que devemos recorrer e pensar. Talvez seja verdade. Talvez, dizemos nós, é verdade. Mas o que fica, e este livro é o seu testemunho mais entusiasmante, Sylvia Beach, de facto, não ganhou um tostão com a edição do Ulisses, nem com a sua livraria, mas viveu de um modo único que não foi igualado por mais ninguém. Podemos dizer que Sylvia Beach tinha a bolsa vazia, mas o coração, esse, estava cheio de livros, literatura e arte. Sylvia Beach ficou para a imortalidade. Shakespeare and Company é um ensaio estimulante que nos mostra os caminhos e riscos da nossa memória coletiva e a pedir, por isso, uma tradução para a língua portuguesa. Ron Hanson, escritor norte-americano do Nebraska, publicou, entre muitas outras obras, os romances Isn't It Romantic, Atticus e Desperados, o livro de ensaio A Stay Against Confusions, Essays on Faith and Fiction, e a coletânea de contos Nebraska, pela qual recebeu o Prémio de Literatura da Academia Americana e do Instituto de Artes e Letras. O romance Atticus foi finalista do Prémio Nacional de Literatura de Ficção. Ron Hanson é o autor do Assassínio de Jesse James pelo cobarde Robert Ford, edições Magnolia, o livro desta semana. Uma pequena nota. Esta editora Magnolia aposta num nicho editorial, a saber, romances que estiveram na origem de muitos filmes e, como normalmente acontece, acabam por ser dados a conhecer ao leitor muitos romancistas e romances que nunca chegariam aos escaparates das nossas livrarias. É o caso deste Ron Hanson e, não estamos enganados, deste seu primeiro romance editado em Portugal. Para que conste, e às vezes a ignorância é companheira destes consumidores, Ron Hanson é um excelente romancista. Vale a pena conhecer a sua obra, o que prova a vitalidade da moderna ficção americana, que não vive só dos nomes mais mediáticos. São grandes romancistas, sim senhor, mas existem outros nomes que não lhes ficam nada atrás. Aqui, no caso, Ron Hanson pede messas a Cormac McCarthy, um dos expoentes maiores que tem o Oeste como pano de fundo à sua construção ficcional. Só mais uma pequena nota. Ron Hanson é católico e não se envergonha de o ser. Nasceu com o nome de Jess Woodson James a 5 de setembro de 1847, tendo recebido o nome do irmão da sua mãe, um homem que cometeu suicídio. Tinha 1,70 m de altura, pesava 70 quilos e prezava muito o seu aspecto físico. Todas as tardes, exercitava-se com os seus pesos amarelos no celeiro, de costas nuas, suspensórios pendurados, os dois colos cruzados e bem seguros. Dobrava ferraduras, agachava-se e levantava o carro de cavalos 20 vezes, cortava lenha, até que não restassem senão pequenas lascas. Bebia sumos de vegetais e poções. Raspava o suor com uma faca de manteiga, afundava a cabeça de manhãzinha no bebedouro dos cavalos, passeava lentamente, descalço, pela relva fofa do jardim das traseiras, com seu filho de 6 anos às cavalitas e com as calças enroladas até aos joelhos, agarrando pequenas cobras com os dedos dos pés e libertando-as com cuidado. Fumava charutos, embora não inalasse o fumo. Raramente bebia alguma coisa mais forte do que cerveja. Nunca namoriscava nem escondia nada à sua mulher, nem tinha dúvidas de qualquer espécie sobre o seu casamento. Nunca preguejava na presença de senhoras nem levantava a voz com as crianças. O seu cabelo era delicado, castanho e sempre impecavelmente cortado, mas tinha enfraquecido de tal maneira desde os 20 anos que ele temia começar a perdê-lo e, por isso, esfregava as têmporas com cebola e óleo de bagas de murta para estimular o seu crescimento. Aparava regularmente a barba, queimada pelo sol, mantendo-a com 5 centímetros de comprimento, de acordo com uma moda então associada a conselhos médicos. Os seus olhos eram azuis, exceto nas pirâmides verdes da íris, como a marca de água de uma nota de dólar, e as sobrancelhas ensombravam-nos de tal modo que quase nunca precisava de olhar de soslaio ou esconder os olhos de qualquer olhar feroz. O seu nariz divergia dos da restante família, que eram longos e preponderantes, como os da sua mãe e do seu irmão. Ao invés, era empinado e algo achatado, um nariz de doente, um nariz de rufia, por menor que estragava, segundo ele, a perfeição da sua expressão bela e elegante. Aqui a figura nuclear e central é Jesse James, o famoso bandido, mais o seu bando que aterrorizavam todo o oeste americano. É um mundo saído da guerra civil, violento e inseguro, à procura de um rumo e indefeso por traumatizado perante indivíduos que faziam da rapina e do assalto o seu modo de vida. Jesse James impunha-se a todos os que o rodeavam pelo seu silêncio, por enfrentar o perigo destemidamente, governar o seu bando com mão de ferro e estar atento a tudo que mexia e que o rodeava. Escolhia os seus homens com cuidado e, à mais pequena dúvida e hesitação, tornava-se implacável, frio e castigador. Há assaltos a bancos, a comboios, roubos de gado e cavalos. Como é fácil de perceber, e perante a impotência dos juízes, xerifes e outras autoridades, vai tornar-se um mito e uma figura a resvalar para a transcendência. As lesões dos Younger foram tratadas na Casa Flanders, em Madeleine. Eles foram visitados na prisão de Faribault por detetives da agência Pinkerton, jornalistas e multidões de curiosos. A todos confessou Cole o arrependimento pelos seus pecados, citou as escrituras sagradas e transmitiu o seu amor pela raça humana e pela Igreja Batista, tendo até derramado uma lágrima ou duas na esperança de ser perdoado. No julgamento dos irmãos Younger, todos eles reconheceram os seus crimes e exprimiram os seus remorsos, de maneira que, em vez da pena capital, o juiz sentenciou-os a pena perpétua na prisão estatal de Stillwater, Minnesota. A pista dos irmãos James perdeu-se em Sioux Falls, no território do Dakota, onde, ao que parece, roubaram dois cavalos cegos a um agricultor e, tendo há muito, por essa altura, deixado de falar um com o outro, separaram-se de boa vontade. A partir daí, só voltariam a ter notícia de algum deles numa carta enviada por alguns detetives da agência Pinkerton, extremamente desgostosos, que tinham parado para descansar da sua caça aos James na casa Wally, em Fulton, Missouri, e encontravam-se a jantar quando convidaram a sentar-se à sua mesa um homem que os tinha encantado com as suas histórias tão peculiares e que, ao sair, enfiou um bilhete por baixo da porta do quarto do hotel dos detetives, informando-os de que era Jesse James. Era um género de ato de bravura que se tinha tornado muito caro a Jesse James em sociedade. Mais tarde, conversaria animadamente com o detetive Yankee Blight em Louisville e faria a mesma confissão sobre a sua identidade, enviando-lhe um postal que dizia: "Pronto, já vi o Jesse James em pessoa. Agora já pode morrer à vontade, faça-me esse favor." Jesse James era um homem de família. Tinha mulher, Zee James, era pai, era amoroso com seus filhos, brincalhão e galhofeiro. Após cada sortida de rapina, voltava à casa, ao lar, e não haviam perguntas embaraçosas. Nunca Zee pediu para abandonar tal tipo de vida. Jesse James, por outro lado, não admitia atos de indisciplina e perguntas à sua autoridade. Era assim porque tinha que ser assim. É daí, desta forma de estar na vida, que vai nascer a animosidade e mesquinice vingativa dos irmãos Ford, Charlie e Robert Ford, delatores e cúmplices com as autoridades para assassinar Jesse James e posteriormente receberem a respectiva recompensa. Sabe-se que Jesse James nem ao seu irmão Frank James perdoava o que quer que fosse. E a pergunta que se impõe é: por que permitiu a aproximação e convívio com os crápulas Ford? Cansaço, possivelmente, pois grande parte dos bandoleiros que o acompanhavam já estavam mortos. Finalmente, Bob lá conseguiu puxar a brasa à sua sardinha e perguntou a Dick se se lembrava das notícias de julho sobre o xerife Pat Garrett e o assassino de Billy the Kid. Dick não respondeu. Bob perguntou: "Sabes qual foi o comentário do jornal de Kansas City?" "Os gajos disseram que um xerife como Pat Garrett é mesmo do que o Missouri está a precisar. Um homem que persiga os irmãos James e os seus cúmplices no crime até ao próprio covil dos assassinos e que os abata sem piedade." "E dizes tu que isso vinha num jornal?" "Sim. E ainda te faço outra citação. Disseram que o homem que matara os irmãos James era coberto de louvores pela população honesta do estado e, além do mais, ricamente recompensado em ouro. A madeira de carvalho da mesa estava marcada por uma mancha anelar escura. Mancha essa que Dick se pôs a esfregar com o pulgar. Disse: talvez tenha lido isso afinal. Lembras-te?" Dick desviou o olhar do Bob em direção à sala de estar. Os olhos amarelos de um gato estavam fixados nele. Depois, o gato dobrou-se para lamber o peito. Dick disse: "Quando chegares à minha idade, não serás tão ambicioso, Bob. Quando já temos 29 anos, Olhamos para trás e vemos claramente que nunca fizemos nada de que nos possamos gabar. De certa maneira, esquecemos todos os sonhos lindos da juventude. Há muito tempo que abandonei o sonho da grandeza. Bob deslizou a cadeira para trás e levou o candeeiro de carvão a óleo da cozinha para a sala de estar. Disse: muitas vezes as coisas parecem impossíveis até serem tentadas. Depois, cobriu a boca do tubo de vidro com a palma da mão e sufocou a chama. Daqui ao desenlace final vem um pequeno passo. Jesse James sentia que os irmãos Ford, principalmente o mais novo, Bob, por mais disfarçado e manhoso, estavam à espreita de uma oportunidade. Bastaria largar, por um minuto que fosse, a sua arma e seria logo assassinado, cobardemente, pelas costas. Foi o que aconteceu, e na sua própria casa, quando se preparava para o outro assalto. Jesse James limpava o pó a um quadro, e os irmãos Ford perceberam a oportunidade, e a 3 de abril de 1882, Jesse James morria cobardemente assassinado. Segundo Charlie Ford, morreu acidentalmente. Bob ignorou o governo e não cedeu nem um milímetro às ordens e às sentenças de Smith. E, no entanto, a sua independência diminuía juntamente com a sua influência. Foi acusado de cobardia e de acomodação, de fazer jus à reputação de pusilânime, e mantinha-se no seu apartamento todo o dia, num quarto só dele, à noite, embebedando-se com o seu próprio whisky caseiro, baralhando pensativamente as suas cartas de jogar, lendo o destino em cada rei de valete. Queixava-se a Dorothy que desprezar Robert Ford tinha se tornado um desporto. Perguntava-se muitas vezes, com pena de si mesmo, quem é que as pessoas odiariam, quem atacariam, de quem escarneceriam, quem ameaçariam se Bob Ford não estivesse aí para as curvas. Mesmo quando circulava no seu próprio saloon, apercebia-se dos sorrisos que desapareciam quando ele passava, de que era do seu orgulho enfatuado do que os clientes falavam, do silêncio que era manchado por uma zombaria calada, pretendendo-lhes os lábios como um anzol, de que havia sempre alguém a espiá-lo, que ia repetir cada palavra que dissesse a Smith, apontando todos os seus pecados e transgressões. E mesmo Dorothy parecia não compreender, parecia tão bem ela, ver em Bob um impostor, um rapaz impulsivo, mas sem princípios, fraco, incapaz e repetindo perpetuamente os mesmos erros. Culminando aqui, Ron Hanson constrói na figura de Robert Ford, o cobarde, uma das imagens mais impressionantes na vivência da culpa e do ódio. Bob Ford, faça o que fizer, será sempre desprezado, violentado do seu descanso até ao final da sua vida. Será assassinado, sendo já então um empresário de sucesso. Mas nunca se livrou do estigma. Era a figura mais execrável do Oeste americano. O assassino de Jesse James pelo cobarde Robert Ford mostra um dos grandes romancistas americanos com uma prosa sofisticada e poética que torna este romance uma leitura quase obrigatória para este verão. A tradução da Manuela Oliveira é irrepreensível, valorizando ainda mais a criatividade do romancista americano Ron Hunt. Livros com Rum é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Nani Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rum.pt.